Acompanhe tudo do mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada MAC. Está valendo e começa mais um Arquibancada Mackenzie, o seu programa diário sobre o mundo dos esportes. Este programa é desenvolvido pelo Núcleo de Produção do Centro Acadêmico de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Aqui quem fala é Guilherme Pérez e eu serei o apresentador da noite. E antes de começar, eu quero lembrar ao ouvinte que você pode nos escutar pelo aplicativo TV Mackenzie, que já está disponível em iOS e Android. Baixa lá, rápido e leve, coloca o seu fone, clica na opção da rádio e escuta a gente onde você estiver. Não é mesmo, João Pedro Izzo? É isso mesmo, Guilherme. Então já pode dar seu boa noite, é com você. Boa noite, Guilherme, boa noite, bancada. Meu destaque vai para o jogo entre Corinthians e Cruzeiro, hoje pela Copa do Brasil. É, daqui a pouco a gente vai comentar desse jogo. À minha frente aqui, Thiago Dalli, boa noite, Thiago. Boa noite, Guilherme. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. O meu destaque de hoje vai para o jogo do Santos, que enfrenta o Internacional pela Copa do Brasil. É, Copa do Brasil cheia de confronto hoje. Do lado de Thiago, Vinícius Henrique, que não está trabalhando hoje, então ele veio aqui conversar com a gente um pouquinho. Boa noite, Vini. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Meu destaque é o jogo Grêmio e Palmeiras, que será no Sul pela Copa do Brasil. É, torcida palmeirense aí, vai ter jogo difícil. E para fechar a bancada, nosso asiático querido Felipe Kobayashi. Boa noite, Koba. Boa noite, Guilherminho. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Meu destaque vai para a Champions League, que aconteceu nessa quarta-feira. É, também teve muito jogo bom. Barcelona ganhou, City empatou. A gente vai falar mais para frente. Vamos começar pelo Santos. Toca o hino aí. Agora quem dá bola é o Santos, que joga hoje na Vila contra o Internacional às 7h30 da noite pela Copa do Brasil. E tá cheio de desfalque, hein, Thiago? Vitor Bueno, de desfalque. Ricardo Oliveira, Gustavo Henrique. O que você acha que vai ser dessa partida aí? Ah, o Santos vem bem. Eu acho que é o favorito pro confronto devido à má fase do Internacional. Mas tudo pode acontecer, né? São dois jogos, o Internacional decide em casa, se fizer um gol pode complicar, porque o gol fora tem um peso maior, né? Então fica aí pro ouvinte poder assistir a partida, que vai ser um bom jogo. É bom lembrar que o Jean Mota também não vai poder jogar, porque já atuou pelo Fortaleza na competição. É isso mesmo, e pra explicar... Quer falar, Vini? Fala. Não, pode falar, então você vai dar informação antes? É, uma informação então pode rapidinho. Dar, depois eu falo. É que o Santos não ganhou do Inter esse ano ainda, né? Pois foram é. Dois jogos no Brasileiro, duas derrotas. Perdeu na Vila e perdeu fora. Eu queria falar pra mim, como diria o poeta, o Santos é favoritaço nessa... Nesse confronto contra o Internacional. O Internacional tá muito mal e talvez... Acho que nem vai colocar o time titular hoje. O Inter tá em 18º. No Campeonato Brasileiro, o Flavião falou aqui, 8 titulares fora. Então, acho que é um jogo, eu não diria fácil, mas um jogo não é difícil pro Santos fazer um bom resultado hoje e já garantir a vaga. Tá? Mesmo desfalcado, Vinícius, você acha mesmo que desfalcado, o Santos que eu consegue? Acho que consegue, sim. O Santos é muito forte na Vila Belmiro, né, Dani? Porque do problema mesmo jeito é fora de casa. Do mesmo jeito que o Internacional vem com 8 desfalques, o Santos também não tem suas principais peças, né? É, mas o time ainda é melhor. Mas, mesmo assim, o time é forte ainda. Ainda em o casa. O Casemiro vai jogar em casa. É, e pelo mau momento Vila lotada, do Internacional, né? Vai que os reservas resolvem mostrar trabalho, até pelo mau desempenho dos titulares. Difícil, muito difícil. Mas eu tenho certeza que os jogadores vão jogar com vontade, não, cara. Claro. Não, com certeza. Com mais vontade do que os jogadores do Santos. Eu acho porque não. Porque eles estão pendurados, cara. Eles estão com risco de rebaixamento. É a corda no pescoço, assim. É a última salvação. É, mas o foco do Inter, né, é o brasileiro, com certeza, e pro próximo jogo de sábado contra o Figueirense, a torcida, a diretoria do Inter, melhor dizendo, colocou uma promoção em que o sócio poderá entrar de graça. E a expectativa é de casa cheia, né, pra ajudar nesse momento crítico do Inter. É, de graça, eu acho que tem que encher pelo o estádio. Pelo menos, né? O Beira-Rio tem capacidade de cerca de 50 mil pessoas. E eles esperam 40, então só que... eu acho que... Uma coisa que eu não entendi, só falando do Inter agora, uma coisa que eu não entendi é porque o Inter tem 110 mil sócios torcedores, e aí como é que vai fazer? Se vai todo mundo... São 89 mil sócios campeões do mundo, né, que é o nome da modalidade, e eles têm esse direito. Entendi. Então metade deve... Informação. Bacana. Metade deve ir. Pode falar. Não, alguém quer falar, Cuba? Quer falar, Felipe? Não? Acho que não, acho que a galera já falou tudo aqui. E quem voltou a ser relacionado foi o Paulinho, né? Que não vinha jogando pelo Santos. O Vinícius gosta. O Flavião já Paulinho? Fez uma careta ali. Eu também fiz uma careta do Paulinho. O Paulinho acho que jogou bem no Flamengo, né? É isso. Teve aquela... Eu lembro do gol dele. Um brilhareco no Flamengo. Nossa, como é que é? Brilhareco. Brilhareco. Eu lembro daquele gol dele contra a Chapecoense. Foi o único gol dele que me surpreendeu, porque eu não gosto dele. Eu também não gosto dele. Acho que o Flavião também não gosta, né, Flavião? Não, é... Teve pra vir pro Corinthians, hein? É, pois é. Teve aquela polêmica. Aquela polêmica. No começo do ano, né? Foi, acho que... No começo do ano. Mas ele jogaria no Corinthians? Hoje em dia? Atualmente... Acho que nem no começo do ano, quando o time tava um pouco melhor. Não jogaria, nossa, não. Nossa, mas é tão ruim assim? O time do Será? Corinthians tá mal das pernas. Ah, o Luca é do nível dele, por exemplo. Mas mais um dos gatos pingados, acho que não precisa. Ah, mas vai que, né? Mas e no Santos? Bom, falando do Santos. É, jogaria? Vamos falar do Santos. Não, no Santos não. Ah, jogaria. Não. Mostra não. Que ele realmente... Talvez não tem... hoje ele possa jogar. Ele foi relacionado, entrar mas... no decorrer da partida. É bem provável que entre, mas exatamente mostra como que ele só entra quando o time tá totalmente desfalcado. É, se é, Ricardo Oliveira, ele é o principal. Não tem Ricardo Oliveira. Aí fica complicado. Ser o principal substituto de Copete e Rodrigão é ele ali, né? Ah, o cara já não joga um mês e meio, né? Então, complicado. Num campeonato que é numa temporada que a gente tem jogo quarta-domingo. O último dia nem que ele jogou foi no dia 14 de agosto, contra o Atlético Mineiro. De que ano isso? Faz tanto tempo, já nem sei. Mas... Foi em agosto, 20ª rodada. É... 20ª rodada. Queria falar, bom, o Santos também tá lutando pelo G4, né? Tá em quarto lugar. Mas aí vai ter que alternar também o time, né? Na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. E ano passado, a gente se lembra que o Santos sofreu com isso. O Santos abdicou do Campeonato Brasileiro, focou apenas na Copa do Brasil e acabou sendo vice. É, mas isso foi então, mais... Isso serve como... Pra ficar de olho, né? Porque eu acho que você... É um aviso. Acho que você não pode... Acho que o Santos não pode fazer isso de novo, sabe? Só abdicar do Brasileiro... Seria a melhor alternativa mesclar, você acha? Ou não sei. Eu acho que se possível, entrar com os titulares sempre. Mas, aí, mas não vai Quer dar. Ver, vou, porque vai ter cansaço, vai ter fatiga. O Santos aqui de hoje não é um time ruim. É não, um com time, certeza, bom. Vanderlei no gol, Vitor Ferraz, David Braz, Luiz Felipe e Zeca na zaga, Renato, Thiago Maia, os dois volantes, Lucas Lima e Vecchio, que é o argentino Emiliano que veio. É. E no ataque, Copete e Rodrigão. É um time forte. Dá pra disputar. É, eu acho que o problema do Santos realmente é a falta de elenco. Desde o ano passado até então, eles não conseguem dar uma sequência em duas competições porque não tem elenco, no caso. Eu queria acrescentar também que é triste ver o Internacional e também o Cruzeiro, que depois nós vamos falar do jogo do Cruzeiro de hoje. Que é triste ver o Internacional e o Cruzeiro se encontrarem numa situação tão complicada assim na tabela do Campeonato Brasileiro, que os dois estão na zona do rebaixamento, e terem que abdicar das outras competições. Pois é. Então, colocar o time reserva nas quartas de final da Copa do Brasil, contra times grandes, para poder focar em fugir do rebaixamento, esses times que nos últimos anos brigavam por G4, por título... É muito triste ver isso, né? O que será que acontece? O Inter é uma administração, né? Principalmente do Internacional, uma administração pífia do Vitório Pífero. E mesmo. É, nossa, foi uma... Trocadilho pífio. Adorei. Trocadilho pífio. Bom, o Inter que sempre foi cotado como um título para ser campeão brasileiro no começo. Sempre tem o melhor elenco do Brasil. É muito estranho ver o Inter nessa situação. A gente nunca. O Cruzeiro, então, naquela época de Ricardo Goulart, Everton Ribeiro. É só brilhava. Nossa. Não, mas o interessante é que nas, acho que, 8, 9 primeiras rodadas, o Inter tinha, acho que, 21 pontos, um negócio assim. Tinha seis vitórias em 9 jogos ou 10 jogos, e aí depois só brigava, foi ganhar. Brigava forte com o Palmeiras. Depois ficou 2 meses sem ganhar. 2 meses. Só ganhou... O Falcão não ganhou um jogo? Só o foi Argel, ganhar com o Celso Roth. É. O Argel também foi ladeira abaixo e foi caindo. Celso Roth te agrada? Não. Não, jamais. Nem um pouco. Pelo amor de Deus. Ele ganhou aquela Libertadores lá porque é verdade. Já tava pegou ganha. Na semifinal. Já tava ganha. Ele teve o seu brilhareco também, o Celso Roth. Brilhareco tá aí, ó. Mas é que o Celso Roth sempre pega essas situações dos clubes, né? Ele e o Joel Santana, né? E ano passado... E o Renato Gaúcho. Renato Gaúcho também. Ano passado, lembrando que ele não conseguiu salvar o Vasco. Ele tava nessa situação também e não conseguiu salvar o Vasco. Acabou sendo demitido, entrou o Jorginho, que aí o Vasco realmente mudou, subiu de produção. Mas com o Celso Roth não deu certo. E não tá dando certo no Internacional. É, mas a saída, pelo que a diretoria falou, é manter, né? Porque não dá pra trocar toda hora, né? O Inter já teve 3 técnicos no ano, né? É, eles falaram que vão com o Celso Roth até o final, mas a última vez que falaram isso, demitiram o técnico. É, não dá pra confiar, principalmente na diretoria. Em dirigente, você não acredita. Não, não tem como. Falaram isso do Cristóvão, no dia seguinte ele foi demitido. Exatamente, a gente deu informação aqui que o Edu Ferreira tinha falado que o Cristóvão continuaria no cargo, mesmo se perdesse para o Palmeiras. E logo depois que ele perdeu, né, foi demitido. Então a gente não consegue cravar com toda certeza que o técnico vai continuar no cargo, né? Dirigente fala que respalda o técnico, nunca dá certo, é incrível. E o Figueirense que enfrenta o Internacional, né, que também tá, é o primeiro fora da zona de rebaixamento, ganhando do Internacional no Beira-Rio, aí afunda mesmo o Internacional na crise, né? Aí eu acho que só o Rote cai. É, então. Ah, eu também acho aí que ninguém sobrevive, não. Né? Não tem nem como. A gente falou do Santos já, vamos mudar de time, vamos falar do Corinthians? Solta o hino aí. Vamos. O Corinthians que entra em campo hoje às 9h45 da noite contra o Cruzeiro em Itaquera. Jogo bom que promete trazer muita emoção aí para quem estiver assistindo dentro do estádio ou na TV, né? A própria torcida teve uma promoção, a diretoria fez a promoção que tem a expectativa de pelo menos aumentar um pouco o público. Mas eu quero saber o que vocês estão esperando desse jogo de hoje. Eu vou começar aqui pelo João. É, um jogo muito parelho, né? O Cruzeiro vai entrar com força máxima, ao contrário do Inter, né? E o Corinthians também só não terá o vai entrar com força máxima? O Cruzeiro mesmo? Entra com força máxima. É a informação. A gente vai temos confirmar aqui. Foram relacionados o Ábila, as caretas. É, exatamente, força máxima mesmo. Sim. É isso aí. Força máxima. Foram todos relacionados. Força máxima. E o Cruzeiro, apesar. Eu acho que. O Cruzeiro, a posição dele não reflete, né, a qualidade dos jogadores, né? Eu acho o Ábila e o Arrascaeta muito bons jogadores pro nível brasileiro, pro nível nacional, né? E eu acho que o Corinthians também, né, não vai ter o Cássio, né, como goleiro, hoje terá o Walter novamente, mas para o próximo jogo o Cássio já deve retornar. Aí que tá, seria... O Walter jogou bem a última rodada, ao meu ver. Eu acho que seria uma boa briga de posição, Cássio e o Walter. Eu até acho que o Walter tá até mais à frente. É, o próprio Carille já disse que quando o Cássio voltar de lesão, ele vai ficar vai ser o titular. Mas eu pergunto pra vocês aqui. O Walter, nos outros times do Brasil, ele seria titular? Seria. Qualquer um. Na grande maioria. Acho que no Palmeiras não. É um baita de um goleiro. No São Paulo seria. São Paulo seria. Com certeza. No Santos. No Grêmio, acho que brigaria por posição. No Grêmio talvez não. No Atlético Paranaense também não, eu acho. Mas no Atlético Mineiro, bom, enfim, mas ele brigaria por posição ali. Brigaria. Eu acho ele muito bom. Ele deu azar, de ter visto o brilhareco do Cássio. O pessoal gostou dessa palavra. Brilhareco. O problema é que o Cássio vive de 2012, né? Já faz 4 anos. Eu não acho o Cássio mau goleiro. Não, ele não é ruim, mas pelo embora que ele jogava... Embora eu concordo com o Felipe, que acho que tem que dar uma chance pro Walter já. Ele tem uma ótima saída com o pé, o Walter. Às vezes dá um pouco de calafrio, é verdade, mas pra quem tá assistindo, mas o Walter sabe sair jogando muito bem. Eu espero, sinceramente, que nos treinos, no dia a dia, o Cássio demonstre um trabalho melhor do que o do Walter, porque senão vai ser uma injustiça esse goleiro ser reserva a vida inteira do Cássio, cara. Mas o próprio Tite, que treina com esse negócio de meritocracia, quando treinava o Corinthians, ele deixava o Cássio. Então, eu espero que o Cássio faça um trabalho excelente nos treinos e... É a única explicação. Muito acima do Walter, porque o Walter tem um... Eu vejo, ao meu ver, ele tem um potencial muito grande. Eu não lembro de ver o Walter assim tão mal num jogo assim. E mal. O Cássio já falhou inúmeras vezes esse ano. Dá pra, não dá nem pra contar mas nos dedos. Mas aí até porque ele joga muito mais, né? Então aí ele pode falhar. E também falha mais porque a defesa também fica mais ajuda. Exposta. É, exatamente. Até ajuda quando no o sentido Walter ruim. Joga, no mau sentido. No mau sentido. Quando o Walter joga também pode ser com o time reserva. Então aí a zaga é reserva também e aí fica tudo prejudicado. Nossa, né? A zaga titular já é fraca, a reserva então... Mas falando do jogo, eu acho que vai ser um jogo bom. O Cruzeiro vai com força total, mas acho que não vai ser tão focado assim na Copa do Brasil. Porque... Eu acho que eles vão ver o que ainda que dá, acho, né? Que pode ser focado sim, porque, todo jogador joga quarta e domingo os jogos do Campeonato Brasileiro. Quarta e domingo. Hoje é Copa do Brasil, domingo Campeonato Brasileiro. Eu acho que eles... Mas eu acho que hoje se perde, a pressão pro jogo de sábado contra o Grêmio vai ser gigantesca. Não, eu acho que não. O Cruzeiro. Eu falei Cruzeiro. Eu acho que não. Porque duas competições diferentes. Pode ser eliminado da Copa do Brasil, não vai mudar nada. Pra mim, talvez até o torcedor possa estar pensando assim, a gente precisa cair fora dessa Copa do Brasil pra focar no brasileiro e sair dessa situação. Aposto que o torcedor do Inter tá pensando assim. Não, do Inter eu acho que é uma situação até pela realidade dos jogadores que o Inter possui. O Inter, eu acho o time do Inter muito mais fraco. Eu acho o time do Inter. Eu acho o time do Cruzeiro mais forte do que o Corinthians. Também acho. Eu acho parelho. Individual. Individual. É, individualmente. Eu acho mais forte que o Corinthians. Tanto é que o Corinthians tem a terceira pior campanha no retorno, né? 29% de aproveitamento. São sete pontos em oito jogos. É muito pouco. Ainda bem que teve a gordura do primeiro, turno, né? É. O Tite, que o Guilherme tanto fala. Feito Tite. E o começo do Cristóvão também não foi ruim, né? Então, também não foi ruim. Ajudou. E é porque tinha o efeito do Tite também, né? Claro. Mas falando um pouco dos jogadores em específico, eu queria saber aqui do Gustavo, que segundo a Footstats... Quem? Footstats, onde você mesmo trabalha, Vinícius. Ele não acertou um chute nos últimos 5 jogos. E além disso, ele é o pior passador da equipe. Com 70% de aproveitamento. O Thiago não gostou desse nome. Que eu não acho que seja confiável, né? Não, é confiável. A fonte não é confiável. A fonte é totalmente confiável. Desconheço. Ele é o terceiro que mais perde bola no time. Só fica atrás do Rodriguinho e do Marlone. E é o que mais teve impedimento também. Mas o Rodriguinho e o Marlone estão participando ativamente do jogo toda hora. O Gustavo, quando a bola chega, ele... Ele não fica com a bola. O Gustavo tem aquela velha rivalidade, né? Ele contra a bola. então. Aquela rivalidade. E o Romero também tem essa rivalidade com a bola. Tem. Mas pelo menos o Romero compensa, acho que ele é um pouquinho melhor. É menos ruim. O Corinthians tem um histórico já, né? André também era uma luta. Todo Nossa jogo, senhora. Acho que ele saia cansado de pegar com a bola. Mas, a bola saia cansada. Mas o André tinha algum fundamento. Lá vem. Algum fundamento. Algum, né? Algum ele fundamento. Não sabe. O Gustavo ainda não mostrou. É fraco assim? Acho que o problema, eu acho muito fraco o Gustavo. Muito fraco. Eu avisei antes dele chegar. Eu estava com expectativa alta. Quando chega com o status de Gustagol, me então, respeita, Gustagol, né? Gustagol me lembra Gabigol, um craque. Ah, não, mas quando não dá. Quando tem gol depois, é sempre a zero. Ele até fez uma tatuagem, acho que o Koba, né? Falou isso aí do gol. Ele até fez uma tatuagem na perna, ele com a camisa do Corinthians, né? Com a camisa do Timão. E ele fez quantos gols já pelo Timão? Nenhum. Ele não acertou um chute a gol. Não, nos últimos 5 jogos, ele não acertou chute nenhum no gol. É um absurdo. Mas também a bola não chega, né? Não, mas um atacante, cinco... Mas uma vez por jogo você chuta. Com certeza ele tem culpa, mas ele também, o time do Corinthians é difícil de ajudá-lo, né? Não, é que eu acho que você percebe quando o cara é ruim, mas aí você... Se o cara é bom, aí você percebe que o time é ruim. Isso. E você percebe, pô, o cara é bom, mas o time é ruim. Só não chega a bola pra ele. É que nem mas o Valdir em 2014. E nem o Keno, a bola chega é gol, só pra relembrar aqui. É verdade, eu não gosto do Keno. E o Gustavo... No Santa Cruz. Exato. Se ele vier pra um time grande, eu não eu sei. Falei isso, só Deus sabe. Eu falei Santa semana Cruz passada. É grande. E hoje vai jogar quem no ataque do Corinthians? Eu vou passar esse cara. Eu ia falar agora. Pode falar. Eu ia falar. Ó, Walter no gol. Fagner, Iago, Balbuena e Guilherme Arana na zaga. Camacho, Giovanni Augusto, Marquinhos, Gabriel, Rodriguinho e Marlone no meio de campo. E na frente, Romero. Ofensivo, hein? Tem que jogar assim, né? Olha, o meio de campo... pro torcedor. Meio de campo do Corinthians, eu não acho ruim. O problema é que nós não estamos rendendo desde o começo do ano. É o que tem de melhor, né? O Giovanni Augusto, acho que o Guilherme poderia entrar nessa... O Guilherme ainda tá machucado, né? Eu tô aqui apresentando o programa, gente. Eu não consigo pra Itaquera jogar. Ai, meu Deus. Nossa, meu Deus. Eu pensei que ia dar uma bronca, né, gente? O que que ele disse? Pode Mas repetir. Você tá machucado? Não tô. Então, não é você. Ah, então tudo bem. Maria, o Giovanni Augusto, né, João? Ele caiu... nesse ano no Corinthians, ele não jogou nada. É, ele começou, ele começou muito bem, né, jogando pela direita com o Tite. Aí ele teve uma lesão, né, na época decisiva do Campeonato Paulista e da Libertadores. E depois que ele voltou, tá caiu muito, mal. Muito. Caiu muito. Ele também teve protagonismo, né, naquele jogo que o Corinthians foi derrotado, saiu empatado o jogo contra o Nacional do Uruguai, mas depois disso não conseguiu retomar a boa forma. Mas eu achei que o Camacho tá rendendo bons frutos ao Corinthians. Vamos ver o que vai acontecer nesse jogo de daqui a pouco, mas vamos falar também do outro time que joga daqui a pouco, né? Palmeiras, solta o hino aí. O Verdão que vai a campo contra o Grêmio lá no Sul, jogo difícil às 9h45 também pela Copa do Brasil, né? 7 títulos de Copa do Brasil em campo, hein? Jogaço. Pra quem não sabe, Grêmio e Palmeiras, essa é a quarta vez que eles se enfrentam na Copa do Brasil. Foi em 2012 uma, em 96 outra, uma e em 95 outra. Foi 95, 96 e 2012. Eu acho que eu vi essa informação no metrô. Essa é a quarta... Sério isso? Essa é a quarta foi considerado já o maior clássico nacional, principalmente na década de 90. Então é um jogo muito grande de Copa do Brasil, Grêmio e Palmeiras. E os desfalques do Palmeiras é Jean, Cleiton Xavier e Thiago Santos. Que o Thiago Santos perdeu o pai, infelizmente, né? O Cleiton Xavier tá em transição física desde 2012. Tá e o Jean por desgaste físico. Eu não sei porque achei que o Guilherme ia fazer algum comentáriozinho acerca do Cleiton. Mas não sei se não, o Vini... O Cleiton tá complicado, cara. O Vini, que é o eterno defensor do Cleiton, não, não mas não tem como... Não tem como, não ele tem tá, mais, tá bem mal. Tá bem quer dizer, fraco. Mal tô eu. Cleiton Xavier por tá... outro lado, o camisa 7, Dudu, né? O atacante, ele vai completar 100 jogos com o Palmeiras contra o ex-time dele. Né? Do ex. Aliás, só eu escutei o nosso aqui? Não, eu falei outra coisa, desculpa. Tá. Não, tudo bem. E eu queria acrescentar também ao torcedor palmeirense pra torcer pra levar a partida pros pênaltis, viu? Porque se levar pros pênaltis, entendi. O Grêmio... É o primeiro jogo. Eu sei, mas no jogo de volta, no Allianz Parque, torcer beleza. Que... Se for pros pênaltis... Já tá no jogo de volta, já, nos pênaltis. Eu já tô então. Avisando pra torcer pra se for pros pênaltis, porque o Grêmio, o desempenho nos pênaltis, Deus que me livre, sim. Né? Mas conseguiu passar. Não, mas não, Deus passou. Que me livre. Foi um vexame. Aquele Kannerman isolou o pênalti. O Palmeiras, se for pros pênaltis... É o resultado positivo pior pro Palmeiras. Pior que ele, só o zagueiro do Atlético Paranaense é José Hiraldo, nossa, negócio assim. Ele que chutou na lua. Quem? Não ele sei bateu um tiro de meta. O problema é que não tem o Fernando Prass, né? Pegador mas tem de o Jair pênaltis, mas a gente não sabe se ele é muito pegador de pênaltis igual ao Prass. E... Eu não quero ver mais disputa de pênaltis do Grêmio, eu me recuso. Não dá mais. O Jean hoje vai fazer muita falta. O torcedor palmeirense que se prepara. Fabiano? Ou o Gabriel, né? Quer que... Não, eu vou passar aqui. Passa aqui lateral direito. Passa aí, Guilherme. Jailson no gol. Segundo a produção, Gabriel na lateral. Mina, Vitor Hugo e Zé Roberto ou Egídio, do lado esquerdo. No meio de campo, Arouca. Tem o Fabiano aqui também na dúvida. Tietê e Moisés. E na frente, Roger Guedes, Dudu e Gabriel Jesus. Bom, é um time muito forte. Embora o Jean faça falta, né? O que a gente tá falando, acho que é a principal parte que o Palmeiras carece de jogador, que é o lateral direita, porque se o Jean não joga, não tem um reserva com a altura dele. E o João Pedro também tá machucado, né? E o Cuca odeia não gosta. Não, e o Cuca não gosta de colocar o Tietchan na lateral. O Cuca não, o que eu acho errado. Acho que ele poderia colocar o Tietchan na lateral direita. O próprio jogo contra o Grêmio, se eu não me engano, ele jogou como lateral direita. Ele colocou o Gabriel, mas o Gabriel eu achei que tava perdido. Aí ele mudou durante o jogo, né? Ele não mudou. Não. Não mudou. Colocou o Gabriel até o fim. Mas eu acho que teve um jogo recentemente que o Tietchan foi lateral. Não, ele alterna com o Jean. Às vezes no jogo. Alterna? Mas é pouco, né? É pouco. Teve um jogo que o Jean ficou suspenso, ou machucado, não lembro agora, recentemente, e o Tietchan atuou na lateral. Foi o Gabriel de lateral e o Tietchan ficou de volante. Foi o Gabriel de lateral. Foi contra o Grêmio. Contra o Grêmio. E o Gabriel não achei que fez um bom jogo na lateral, até porque não é a posição dele, né? Não é a posição Deus de acuda, será? Pô, não chega tanto. Não, acho que não chega tanto, né? Faz o feijão com arroz, acho que é ruim se o Fabiano for jogar. Aí é complicado. Você não gosta do Fabiano, Nossa Vini? Senhora. Bom, o torcedor palmeirense não gosta do Fabiano. O Vinícius eu não também gosto não. Do futebol do Fabiano, não gosto. E o Arouca pode jogar de como volante, bom, pode falar. Não, termina aí. E acho que de volante o Palmeiras não perde muito, mas na lateral direita perde bastante. E eu ia falar aqui que um dos destaques do Palmeiras no ano, que é o Moisés, que vem jogando muito, ele disse que ele brincou, né, que ele tá abdicando de tudo pra ser campeão brasileiro. Ele falou até, vou abrir aspas aqui, ele falou assim, sou mineiro, né, então sou muito viciado em doce, pão de queijo e refrigerante. Abdiquei para estar na melhor forma possível. Fecha aspas. Quer Olha ser campeão, só, né? Pois é, ele quer ser campeão. Quer ser campeão. Assim como todo elenco, né? Quem não quer ser campeão brasileiro? E em quem que ele se inspira? Ele se inspira em quem? Que tá aqui, ó. Pois é. Fala pra gente. Quem é que ele se inspira mesmo? A produção colocou aqui que ele se inspira em Andrés Iniesta. Pois é. O craque do Barcelona. Hein? Pois é, acho que ele tem uma boa inspiração, né? Não, e boa, o futebol? Boa, nesse isso. Momento, o futebol Vinícius não está em êxtase. Não é igual ao futebol, né? Porque até pra comparar com o Iniesta é complicado. É, mas é um grande jogador. Fala mais. O Vinícius até tirou o casaco aqui na hora que foi falar. Até falou Iniesta. E aqui tá menos 2 graus Celsius. Veste a roupa, Vinícius. Moisés faz tá sendo frio jogador, em São Paulo. Moisés tá sendo um jogador muito importante. Talvez até o melhor jogador do campeonato pra mim. Do brasileiro. E quando ele não joga, ou o Tietê, fazem muita falta. Os dois juntos, acho que o Palmeiras tem 90% de aproveitamento. É um aproveitamento muito alto. Com quem, desculpa? Com o Tietê e Moisés. Tietê e Moisés. Entrosaram, né? São fundamentais no E esquema. Um outro aproveitamento que tá 100% é o Dudu com a braçadeira de capitão, né? Verdade, também. E o Dudu, na verdade, pra mim não tem nenhum... Não é um líder, mas o Cuca colocou pra dar moral pra ele, né? Porque tinha uma época que ele tava mal, tecnicamente. E com a braçadeira ele cresceu muito de produção, e né? E ele parou de reclamar, eu parou achei. Parou de reclamar. Eu achei que ele parou de tomar cartão amarelo. Ah, graças a Deus. Ah, graças a Deus. Mas ele tá... Imitação muito boa, hein? Tá jogando muita bola, Dudu. Vai fazer falta segunda-feira no Brasileiro. Ele joga hoje. Pode falar aí, vocês O que vocês acham do Dudu? Bom jogador. É, o Dudu vai fazer muita falta, realmente. Porque quando ele tá em campo, mesmo com abraçadeira ou sem, ele sempre faz a diferença. Então, acho já que... vinha muito bem no Grêmio, agora exatamente. Hoje é lei do ex, né? Todo mundo já sabe. Então, hoje não, tem mas lei do ex para o Palmeiras não se aplica muito, não. Será? E o Dudu como armador, vocês gostam? Não. Não, não muito não. Acho que não rende é melhor muito, que né? O Cleiton, né? Vamos embora considerar. Ele seja o líder de assistência do campeonato brasileiro. São 9 assistências. Passa. Porém, jogando mais pelas pontas. É, né? É que ele também usa muito bola parada. Né? E também muito, cai pelo meio também, fazer jogadas, sim. Né? Ele é essencial pro Palmeiras. E outro que vai fazer muita falta quando for embora é o Gabriel Jesus. Mas tem o lado bom da história. O Palmeiras, com a venda dele, ganhou 47 milhões de reais. E nesse mês. Nesse mês, tá, deu o lucro de 47 milhões. E no ano até agora, já tem um lucro máximo de 77 milhões. É muita coisa. Pois é, tá voando. Muito dinheiro nos cofres do Palmeiras. Paulo Nobre tá feliz. É. Ele vai ficar feliz se o Palmeiras for campeão também, né? Também. Se não for campeão, ele vai ficar triste, eu acho. É, perder o título mas com agora dinheiro no ia bolso. Ser bem triste. Com dinheiro no bolso. Com dinheiro no bolso, por favor. E isso mostra que no final do ano o Palmeiras vai ter dinheiro, bastante dinheiro, pra conseguir contratar alguém pra tentar suprir a ausência do Gabriel eu Jesus. Eu acho que encontra alguém sim, pô. Já chegaram a falar que com pagamento da TV, patrocínio, venda, ingresso, chega perto de 400 milhões de reais o... Pois é, o Alexandre Matos deu uma entrevista que ano que vem o orçamento do Palmeiras seria de mais ou menos 430 milhões. É muita coisa. É muito dinheiro. É time europeu. É muito dinheiro. Bom planejamento é outra coisa, né? É. Tá aí um exemplo de gestão de futebol do Palmeiras, hein? Papai falou nobre. Tanto é que, e falando em gestão... Falando em gestão, Vinícius Henrique me lembrou antes de começar o programa que a oposição da diretoria lá... desistiu de lançar candidato à presidência. Eu acho que tá todo mundo feliz. Pois é, a oposição desistiu, não terá um candidato contra a situação, que no caso é o Maurício Gagliotti. Então, talvez nem teremos eleições. Acho que não. Olha só que só paz, só ali no dia pra oficializar e pronto. É, porque, paz. É, não é verdade, não sei se é paz. É porque eles realmente sabem que se eles colocarem alguém lá, não vão ganhar, entendeu? É difícil. Bem é muito, muito, muito difícil. Bom, vamos para um clima que não tá muito agradável, não tá num clima de paz. Vamos falar do São Paulo, né? É, o tricolor paulista não joga hoje pela Copa do Brasil, porque infelizmente foi eliminado semana passada, mas enfrenta o Flamengo, jogo bom no sábado, por causa das eleições no domingo. Jogo que é muito importante aí pro Palmeiras e pro próprio São Paulo, que tá lutando pra não ficar perto dos Z4. Thiago, eu vou te perguntar o que você espera desse jogo aí. Ah, eu acho que vai ser um ótimo jogo. Todas as pessoas estarão ligadas, né? Principalmente os palmeirenses, que estão de olho, a torcida do Atlético Mineiro também, torcendo pelo tricolor. Tem que torcer contra mesmo, acho que o torcedor tem que escolher o seu lado e torcer a favor do seu time. E quem sabe se os palmeirenses forem lá no Morumbi, dá pra lotar, né? É, mas segundo o Hudson, ele disse que ele não quer torcida palmeirense lá. Mas ele não vai saber, vão estar gritando por ele, vão estar gritando pelo São Paulo. Não, acho que não vão gritar Hudson lá, né, pra ele. Acho que só vão vaiar o Flamengo. Vão vaiar o Flamengo, grita, vai... Será que vão lá pra vaiar o Flamengo ou pra torcer pelo São Paulo? Vai ter bastante, eu conheço gente que vai. Pelo amor de Deus. Já avisa, segurança. Eu acho, isso aí pra mim é um absurdo. Não, eu acho que tem que ir mesmo. Torcedor do Palmeiras? Se é um jogo legal, se o cara quer lá assistir... Fora que vai ter é um desconto bom no ingresso, né? É um bom jogo e só e vai ter e o público é baixo. Bastante torcida do São Paulo, porque é aniversário do Morumbi, 56 anos. Então se espera que... Casa cheia, né? O público, pelo menos, compareça vai ao ter jogo. Eu acho que nem esse seja o principal fator. Eu acho que o principal fator é a situação do São Paulo, que precisa muito da torcida. E acredito que não vai lotar. Lotar não vai. 50 mil pessoas. Mais umas 27 mil, 28 mil. Caralho. Talvez. Caralho. Um amigo meu disse hoje, Lucas Capelossi, que daria 25.510 pessoas. Então, olha só, vamos ver se chega perto. Mas ele falou que ele estava sendo otimista, hein? Ele falou, e ele é São Paulino, pra quem não sabe, ele estará no jogo sábado. Mas vai ser um ótimo jogo. Não, com certeza. São Paulo e Flamengo. Mas eu acho que o Flamengo... tá bem superior, nem com a ajuda da torcida o São Paulo se sobressai. No máximo um empate, acho que já vai estar de bom tamanho pro tricolor que luta contra o rebaixamento também, né? Querendo ou não, tá ali a 4 pontos do Z4. E um empate seria ótimo contra o Flamengo, porque a derrota é quase certa, né? time tá muito acima. Eu não acho, não. O time tá muito acima. O Flamengo penou pra jogar. Perdendo Cruzeiro, da Chapecoense no Morumbi, se empatar com o Flamengo, tá de bom mas tamanho. Mas isso que é a paixão do futebol, né? A gente não consegue cravar. Eu acho que eles cravar, vão ter né? vontade pra aí jogar. Aí chega é 4-0 pro São Paulo, ninguém entende nada. O futebol é uma caixinha surpresa. 4 gols do Hudson, que o Guilherme citou agora há pouco. Você ficaria feliz com os 4 gols do Hudson, Guilherme? Não, 4 gols do Hudson pro meu Cartola ia ser sensacional. Ah. Ia ser muito bom ver ele fazer 4 gols. Então, quer falar, Felipe? Desculpa. Então, só queria falar que, pra mim, o São Paulo empatando vai ser uma vitória. E que, sinceramente, o Flamengo é muito superior. Eu não vejo como o São Paulo ganharia. Não tem como. Só bola na área. Eu discordo de vocês, tá? Eu acho que vai ser um jogo muito difícil pro São Paulo, mas também muito difícil pro Flamengo. O São Paulo precisa ganhar de qualquer jeito. E eu não acho o time de São Paulo tão ruim do jeito que vocês falam. Acho time ruim, mas não tão ruim. Entendeu? Fraco, que né? Tá o time fraco, tem bons valores. Pô. Tem uns bons jogadores. Rodrigo Caio. O que a gente fala você é que citou falta... o cara que não é nem... Ah, o Wesley, não, né? Ele é bom jogador. Ele é Michael bom. É bom. O que Wesley, a gente fala... Wesley. Eu acho o Rodrigo Caio melhor que o Michael. Também acho. Eu acho Gilberto é bom também. Gilberto é bom. Bem lembrado pelo Flavião. Gilberto, vamos continuar isso. Wesley, Lugano. Nossa, tem Lugão. Carlinhos. Lugão, você tá Carlinho. Montando a seleção do campeonato, é isso? Então, e teremos o retorno de Michel Bastos, hein? Olha, Miguel Bastos. Mas eu acho que o São Paulo pode até sair com uma vitória. O São Paulo, pra quem não sabe, pega uma sequência muito difícil, o Thiago pode ver. Se não me engano, é Flamengo em casa, Sport fora, Santos em casa e Fluminense fora. É uma sequência exatamente. Muito difícil. É a sequência do desespero. É a chamada sequência da morte. É complicado e uma é notícia... É a sequência... Desculpa, não, cara. pode eu falar. Eu só ia dizer que é a sequência que pode definir se vai continuar na luta pelo rebaixamento até o final ou se já consegue se safar, né? É, vamos até ter que esperar esses próximos jogos aí, mas tem uma notícia boa que é a chegada do Jean Carlos, que veio do Vila Nova. Que grande notícia. Ele disse que ele quer ser o cara da bola parada, que ele é muito forte nessa área aí de bater falta. E ele vai usar a camisa 20, que recentemente foi usada por um grande craque do São Paulo, Centurion. Meu Deus, saudades eternas. Grande Centurion. Eu não, Jean Carlos, né? É o novo 10. Eu São não tenho Paulo, muito o né? que comentar. Vai jogar, como 20, vai jogar com a 20, mas vai jogar ele, como ele é duas 10. Vezes 10. Aí, ele é aí. Mito demais. É só esperar pra ver o que ele tem pra fazer. Duas né? vezes 10. Engraçado que quando esses clubes grandes assim passam por essas situações de zona de rebaixamento e tal, sempre eles começam a contratar uns jogadores que ninguém conhece, né? Jogadores e a da salvação, Série B, né? Não, começa a não ter dinheiro e contrata jogador da Série B, jogador da Série C, que ninguém conhece, ninguém sabe de onde veio. Coloca ninguém o cara sabe como é. 10 e fala, é a salvação. Vai lá, você. O Corinthians já tá de olho no Luigi. É, do CRB. O Rua até brincou ontem, o Rua, que ele disse que ele lembra muito do Luigi jogando no Nintendo. Com o Mario. Opa! Engraçado, por que o Izzo falou do Corinthians assim do nada, né? Não, pra comentar. Ué, eu ia falar. Você falou da Série B, de jogador da Série Quem B. Ele falou do Corinthians assim o Corinthians... do nada, né? Não, foi um questionamento, porque é um acréscimo. Mas sobre o Corinthians? Não, podia ser do Palmeiras, qualquer time. É que o Palmeiras já está com o time elenco fechado, não precisa de reforço. Tudo bem, tudo bem. Ué, você falou que os times entram em desespero, começam a contratar jogador de Série B? Eu citei o exemplo, né? Do time grande contratando alguém do CRB. Bom, vamos deixar. Entendi. Vocês vão continuar discutindo aqui no intervalo, então a gente volta já. Até logo, até vai daqui ter porrada. A pouco. Não, aí também não, né? Vai quebrar o estúdio aqui. A gente já volta. Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto, porque aqui você sempre encontra educação de qualidade, do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você. Please don't stop the music. Please don't stop the music, music, music, music, music. Acerte o seu aí, eu arredondo o meu aqui. Sempre voltamos pro segundo tempo, eu sempre faço isso, Vinícius. Sempre faz isso. Você brigou com isso no segundo tempo ou não? Não, não, então tivemos que apartar aqui. Fizeram as Ele tá olhando pra mim agora, tá tranquilo, né, isso? Bom, vamos falar um pouco da CBF, que mudou o comando da comissão de arbitragem. E o Sérgio Correia, que era o diretor, agora passa para o Coronel Marinho. Nossa. O Coronel Marinho, não sei se você sabe, Vini. Ele é ex-PM, ele já fez a função dele na Federação Paulista de Futebol de 2005 e em 2016, né? 2005 e 2016. E um fato curioso é que ele foi afastado da FPF depois de escalar o árbitro Flávio Rodrigues Guerra, que estava suspenso pelo STJD. Ele é um gênio, né? Olha só. Ele sabe o que ele está fazendo. Excelente contratação da CBF. Agora vai. Gostei bastante. A arbitragem vai mudar. Não, agora mudou totalmente. É bonito essa ironia no olhar do Vinícius. Como é que pode? Os caras vão aceitar isso ainda. Os clubes, ninguém vai falar nada. Tá então, tudo bom. Incrível isso. Não dá pra entender. Aí depois vai chegar, aí vai acontecer. O que vai acontecer? Vai ter um erro grave. Vai o Fluminense perder um jogo por erros da arbitragem. Aí vai o Peter Simpson, vai dar uma entrevista lá xingando todo mundo. E aí no jogo seguinte vai lá e ganha com um gol irregular, mas ninguém fala isso, nada. Ninguém fala tá nada. Certo. Ninguém fala nada. Aí vai o Palmeiras uma vez, erra. Aí vai lá o Paulo Nobre, fala alguma coisa. Aí depois acontece. E detalhe que o Sérgio Correia, ele foi afastado pelas altas reclamações dos clubes, né? Por muitas reclamações. Tava recebendo pouca reclamação aí. Ah, né? Direto. E agora o que ele vai fazer da vida? Ele vai continuar trabalhando, só que na implantação do projeto de árbitro de vídeo. Olha aí. Nossa, agora aliás, vai. Eu queria falar um negócio. Vocês sabiam que hoje, jogos da Copa do Brasil, não teremos nenhum árbitro experiente? Olha, só serão árbitros novos. De segundo escalão. Segundo escalão. Nada, categoria de base. E os velhos, eles hoje eles vão fazer teste. Os mais experientes. Vocês não dão chance. Eles vão fazer. Carlos Eugênio Simon. Os mais. Salve Espino. Simon, grande árbitro. Torcida do Palmeiras gosta dele. Adora ele. E os mais experientes, os melhores, no caso, vão fazer um teste hoje. Eles não vão fazer jogos da Copa do Brasil. Tá tranquilo, uma ocasião, tá certinho. Uma ocasião certa. Até porque hoje quase não tem jogo difícil, quase não tem jogo grande. Não, acho que não. Então, quem para uma quarta-feira pra ver futebol, né? Palmeiras e Grêmio, Corinthians e Cruzeiro, Santos e Inter. Tá bom. Tá bacana, é complicado CBF, aí, tá organizado. Né? De mudar a direção da arbitragem por um cara que já foi afastado porque colocou um juiz. Tem várias polêmicas com ele. Tem várias polêmicas com esse cara. Por que coloca, gente? Isso com a CBF? A CBF gosta de se manchar, é incrível. É que nem a Comembol ontem com a Libertadores, né? O microfone do Felipe não para de cair aqui. Tá triste. Bom, você vai imaginar de uma confederação que o presidente não pode nem viajar? Se o presidente for viajar, sair pra fora do Brasil, ele tá preso. É por isso que você torce pra Espanha. Opa. Não, a Espanha tudo bem. Torço pra Espanha. Não, mas eu não ligo de falar pro meu time. City também. Eu não ligo de falar pro meu time. Não, para a seleção não tem problema. Não, mas até o time de futebol eu não ligo. Eu sei que você torce pro português. Eu torço pro time, torço pro Panathinaikos, já falei, torço pro Celtic, torço pro Saint-Étienne. Pro Coritiba também, né? Coritiba, Chapecoense. Sim, Guarani. Juventude. Nossa, Mirassol, quantos times verdes, Mirassol. Não, Mirassol. Mirassol não. Mirassol não é. Não, mas ó, CBF, Comembol, não Flavio dá. Flavio está rindo no fundo. Não dá. O que você está falando? Dá. É ridículo. Não dá, não tem como. Uma vai e troca a direção de arbitragem por um cara que já teve vários problemas. De arbitragem. E a Comembol vai e muda a Libertadores achando que é Champions League. Não. Aí a decisão de ontem, essa de jogar a final única, se acontecer mesmo, os caras estão de brincadeira, né? Não tem nem como. Estão achando que aqui é a Europa, né? É absurdo. Né? Imagina. O Vinícius vai jogar isso, vai jogar o seu time, isso. O seu time. Né? O Juventus da Mora. O meu time, que é o Bom Futebol. É, mas ele é preto e branco, né? Não, é o Bom Futebol mesmo. Aí vai jogar na Colômbia, uma final de Libertadores. Você contra iria? O Deportivo Quito. Isso, você iria? Acho que a maioria dos torcedores brasileiros não iriam, né? O ingresso é muito caro mas e a viagem sua torcida é muito cara. Iria? A torcida de todos você os times brasileiros iria, não sei, em grande mas proporção. Você não. Em grande proporção. Eu dificilmente iria. E se fosse no estádio do seu time, você tentaria conseguir ingresso? Eu acho que todo mundo tentaria conseguir, oportunidade de vida. Não, agora pensa assim, ó, vai para a final da Libertadores, sei lá, o Corinthians contra o Boca Juniors, como já teve em 2012, num estádio da Colômbia. Você realmente acha que a polícia da Colômbia, o governo colombiano, vão fazer alguma coisa para proteger e esquema de segurança? Ah, claro. Não vão fazer ter, nada. Sim, vai não vai ter nada. Os caras vão se matar lá fora do estádio. A final desse ano, Atlético Nacional e... Vai ter briga no avião já. Vai ter briga no avião já. E a final fosse no Maracanã. No Maracanã. Deu Vale e Atlético Nacional. E aí? Iam ter 6 mil pessoas no estádio. Tirando que ninguém ia estar ligando. Eu acho que ia vir muitos brasileiros. Não ia ter gente vendendo nada. Ia ter muito pouco, porque só ia ter torcedor... Gringo, né? Gringo, e os caras não estão nem aí. Não ia ter esquema de segurança nenhum, ia parar todo o trânsito. Ia estragar um evento com 5 mil pessoas. Os caras viajam. Não tem como. Viajam, né? A Comembol tá de sacanagem. Não, eu acho que eles podem revogar essa decisão. E aí o que acontece? Né? A CBF não pode falar nada. Porque o presidente não pode ir lá, porque se o presidente for lá, tá preso. Ou seja, então é tudo uma corda. Foi de propósito, o presidente ir lá e ser preso. Complicado. Tudo uma corda. Legal que os problemas de gestão, assim, e de administração não é só aqui, né? A gente vai viajar pra Europa agora, porque eu vou contar uma história que é um pouquinho interessante. Vamos pegar o avião? Solta o avião, Flavião. Vamos pegar o avião. Era uma vez. O Vinícius e o Koba aqui não estão se aguentando de dar risada, mas eu vou contar a história mesmo assim, que o ex-treinador da Inglaterra, Sam Allardyce, foi como? Demitido... Alex Ferguson? Não. Esse mesmo. Sam Allardyce. Não suja o nome do Sam Alex Ferguson, pelo amor por de Deus. Por favor. Eu tô com um problema auditivo. Ele foi demitido depois de aparecer em um vídeo que ele tava contando como ele burla o sistema da Barclays pra contratar jogador. Você aprendeu, Guilherme? Que eu quero aprender. Ah, se tem eu tivesse dinheiro, mas assim... no caso, o Thiago vai usar no FIFA, né? Só que aí, olha só, os jornalistas, nossos amigos de lá da Inglaterra, do... Miguxos. Nossos Daily colegas, Telegraph, né? Eles se passaram por empresários e gravaram toda a situação. Olha, excelente o matéria. Eu gostei bastante. E expuseram toda a história que sim. Acarretou em quê? Na demissão. O cara foi demitido depois de um jogo. Ele treinou a Inglaterra uma vez contra a Eslováquia pelas eliminatórias da Copa, ganhou. 100% de aproveitamento. E claro que isso acontece em todo lugar. É o único técnico que sai com 100% de aproveitamento. Isso acontece muito. O Wagner Mancini quase saiu com 100% há uns 8 anos atrás. Mas o que acontece é que os técnicos não são pegos por jornalistas, a história não é desmascarada, mas que isso acontece no futebol e muito, e não só na Europa como em todo lugar... corrupção e todas essas coisas, é muito óbvio isso, mas quando o cara é pego, você vê o que acontece, né? Um dos poucos que... foi pego, vai ser demitido, vai passar vergonha mesmo. E detalhe, tem mais 7 ou 8 técnicos que estão envolvidos no mesmo esquema, que o nome da operação, se a gente pode chamar assim... Lava Jato. É futebol à venda. Futebol à venda. Tá. Lava Jato. Tudo milionário. Nome da hora, velho. Gostei. Gostou do nome? Gostei. Diferente do Brasil, que tem aquelas caça-mosca, operação, sei lá. É verdade, né? Caça-mosca. Não, essa eu gostei, realmente. E se o Guardiola estiver envolvido? Não. Não, como não? Vini é impossível? Vini se mata. Por que é impossível? Porque eu conheço a índole de Josep Guardiola. Amigo de infância. Amigo. Não, isso não... O Vini já deu aula pro Guardiola. Ele só sabe o que ele sabe hoje em dia por causa do Vini. Claro. Na fase do São Paulo, o Ricardo Gomes deve estar envolvido também. Vai ser demitido daqui a pouco, que é a fase que tá. Pô, mas Cruzeiro, você... Internacional. Pô, você usa esse negócio pra contratar os jogadores, tá contratando o tem uns times que devem estar fazendo isso também. O técnico deve estar envolvido, porque pelo amor de Deus. Por que você falou de São Paulo? Então eu não entendi também. Porque tá na crise, é o maior que tá em crise agora nesse momento. Aí o Cruzeiro tá em crise, o Inter também. Não, Paulista, que a gente fala no primeiro bloco. Não estamos mais falando do primeiro bloco. Por que você falou de São Paulo? É que nós falamos no primeiro bloco. É o maior que tá em crise. Ele falou com uma empolgação, né? São Paulo, né? Raiva, né? Não, citei o Cruzeiro Internacional também. Não, mas tudo bem. De São Paulo... Não, mas vocês são impossíveis, hein? Não tá dando. Pessoal do nada fala de alguns clubes... Aleatórios, né? Aleatórios, não sei. Juventus? Não, sei Juventus. Por quê. Não sei. Soltou nosso camisa 7. Não, eu falei posso falar. Outro fala do Corinthians do nada. Outro fala do São Paulo. Eu falei posso, porque me interromperam. Eu falei posso, não nosso. E depois eu falei do Dudu. Mas vamos falar um pouco da Champions League. Estamos lavando roupa suja aqui. Jogou hoje. Não pode, né, Koba? Não, jamais. No meio do programa, não. Tiveram vários jogos hoje. Tem a musiquinha. Não, aí não, eu não exagero desse jeito. Olha a musiquinha aí. Estou me sentindo nostálgico. Tá Libertadores? É porque tá vindo. É a música do casamento de Juan Mendes, hein? Ele disse ontem que ele vai tocar essa música no casamento dele. Ele falou. Ah, meu Deus. E vou cobrar, hein? Eu não vou tocar esse hino, eu vou tocar outro hino. Imagina a noiva no ar, portuguesa. Fica no nada, ar. Do Celtic. Do Celtic. Falando em times verdes que nem o Celtic, o Ludogorets jogou hoje em casa e perdeu pro PSG por 3-1. Olha, estou muito surpreso. Meio óbvio, né? Time do Jonathan Cafu, hein? Óbvio, olha, mas o Ludogorets começou ganhando, né? Começou ganhando. E do mesmo grupo, o Arsenal bateu o Basel por 2-0. Dois gols do Alcon. Aí o Arsenal nas oitavas de final vai pegar o Bayern de Munique. Coitado. Ou vai pegar o Barcelona. Com certeza. Vai ser eliminado. Impressionante. E no grupo B, o Besiktas empatou com o Dinamo de Kiev em 1-1. Quem? Besiktas, não, Dinamo outro. De Kiev. Boa. Tá falando e... bem, meu menino. Tá. Nápoles venceu por 4-2 o Benfica. Tá Benfica jogando. Que é o goleiro Júlio César, ex-goleiro da seleção brasileira, que falhou em um dos gols, tomou 3 gols em 7 minutos. Ah, normal. É a fase, gente, né, do brasileiro. É normal. O Brasil tá numa fase incrível, né? Nossa. Coitado do Júlio César. Ah, mas um dia normal. Complexo de vira-lata, Thiago? Não, eu só ele acho. Ele não merecia que, o 7-1. Né? No grupo não. Que o Vinícius adora. Qual grupo? Borussia Mönchengladbach perdeu pro Barcelona por 2-1 de virada. Tinha gente aqui dessa bancada que tava torcendo contra o Barcelona. Eu torço pela zebra. É, tava torcendo eu contra. Eu torço pela zebra sempre. Como no outro Sem jogo, dúvidas. Eu estava a favor do Celtic, mas infelizmente acabou 3-3 contra o Manchester City. Mas não é dessa, é dessa chave. É, ó, o Barcelona segue líder, 6 pontos, o Manchester City tem 4. Celtic 1 e o Borussia Mönchengladbach zerado. Só queria dizer um negócio pra vocês, tá? Pep Guardiola, 11 jogos, 10 vitórias, 1 empate. É, tá aí. Grande Guardiola, técnico muito bom, um dos melhores do mundo. No grupo D, o Atlético de Madrid segue vencendo o Bayern de Munique mais uma vez. Bayern de Munique virando freguês do Atlético. E o Griezmann perdendo o pênalti, né? Bateu uma não, vez. O Griezmann, o Griezmann e o também é freguês do pênalti. Parece um aqui da bancada que perdeu o pênalti na trave também. Sim, né? Sim, Vinícius. Vinícius. Os humilhados serão exaltados. Ou Henrique, quem será? Vinícius Henrique. Os humilhados Os serão dois. Exaltados. Acho que é Os dois erraram o pênalti. Mas o Atlético venceu por 1-0. E no outro jogo do grupo, o Rostov empatou em 2-2 com o PSV. Tava ganhando de 2-0, hein? Olha aí. Olha lá. Buscou PSV o resultado do PSV. Bela camisa tem o Rostov, hein? Belo nome também. Uma bela camisa. Eu não vi a camisa do Rostov, então não posso falar. Serei sincero. Bom, mas falando do... Você vai falar mais alguma coisa aqui? Não, só comentar? Passar aqui a classificação do grupo D. Então, o Atlético continua em primeiro, 6 pontos. Bayern de Munique agora em segundo com 3. PSV e o Rostov empatados com cada um. Eu vi o jogo do Barcelona, assisti. Durante a aula? Durante a aula, né, Vinícius? Não, eu torço para o Barcelona, para quem não sabe, torço bastante. E o Messi fez falta hoje, né? Como sempre, não tem Messi. Como. O Messi, como que é o Messi? Messi. E o Luiz Henrique colocou o Alcácer, Paulo Alcácer, mas não dá não. Como é que ponta direita não, né? Paulo Alcácer. Paco Alcácer. Luiz, você que é o mito do FIFA, qual que é o overall do Paco Alcácer? 52. Eu não tenho o FIFA 17, 83. Não sei falar. No 16. Ele era no 83 no não, FIFA mas não 16. Dá. Ele jogou muito mal hoje. Não, mas ele não é ruim. Mas ele jogou de ponta direita, né? Mas ponta direita, né? Jogou de ponta direita. Não, e aí não, depois ele aí se achou. Não, né? Tá de brincadeira, Rakitic, né? Foi mal hoje também, eu não gosto muito do Rakitic. Depois o Arda Turan entrou. E o Rafinha entrou. E também o Arda Turan conseguiu mudar o jogo. E mudou o jogo do Barça. Fez o primeiro gol, né? Um golaço, achei bonito. E o segundo gol, o goleirão tá de brincadeira, né? É. Foi uma jogada ensaiada. Parecia eu ali no gol. Me lembrou. Olha que sinceridade, Iso. É, infelizmente. É, Iso sincero. Como goleiro, você é um bom jornalista, Iso? Eu acho que eu não sou tão péssimo assim, não, mas dá pra tá dar bom, uma então brincadinha. Tá era um resultado provável já, né? E o Mönchengladbach, pra quem não sabe, fez 1-0. Saiu no contra-ataque. Com o irmão do Hazard. Com o irmão do Hazard. Hazard. Um bonito gol de contra-ataque. Contra-ataque como que rápido. É, Cuba? Thorgan. O Thiago que adora o Hazard, né? Os dois. É, pra mim ele tinha muito potencial pra ser o melhor do mundo, né? O Eden. Nossa. Pena que ele é ruim, né? Pena que ele é ruim. Pena que ele é ruim. Não, não é. Ruim é o time que ele torce. Ruim é o time que ele torce. Meu time... E o time que ele joga e o que ele faz em campo. Meu dá time tudo tá errado complicado na Europa. Não, dá tudo errado pro Hazard. Você já percebeu? Nada dá certo pra ele. Sim. E falando do Barcelona ainda, teremos agora o esperado jogo, né? Barcelona e Manchester City. Um jogo que promete bastante, né? Guardiola teve o azar de cair contra o Barcelona. Ou o Barcelona teve azar. E agora, Vini, pra que time eu vou torcer nesse jogo aí? Pra ninguém. De coração dividido? É. Pra bom futebol, né? Tenho certeza que teremos um bom futebol. Não, os dois vão buscar a bola. É, ruim não vai ser, né? Se bem que eu prefiro o Atlético Nacional Independente Del Valle, né? Isso é óbvio, né? Se bem que foi bom o jogo. Os dois vão buscar a bola, teremos um grande jogo. Mas acho que o Barcelona é superior ao Manchester City. O Manchester City hoje fez um grande jogo contra o Celtic, né? 3-3. E é isso. E o Manchester City que tá com 6 jogos, 6 vitórias, né? Na Premier League. Líder 100%. Isolado. Então o Pep Guardiola vai dar trabalho pro Barcelona, hein? Só pra eu falar aqui rapidinho da Sul-Americana que eu esqueci de comentar, tem jogo hoje dos brasileiros, hein? O Santa Cruz enfrenta o Independente Medellín às 9h45. Primeiro jogo, né? Lá na Arruda. Segundo jogo. Primeiro jogo perdeu 2x0 lá. Isso mesmo. E Colômbia. Deixa eu ver, o Curitiba perdeu em casa o primeiro jogo em Belgrano. Curitiba e vai jogar agora contra o Belgrano. 2x1, quem... né, o primeiro jogo. 2x1 pro Belgrano. Quem ganhar pega Flamengo ou Palestino, vai pegar o Flamengo, porque o Palestino não dá. O Flamengo vai jogar hoje também, às 9h45. Nossa. A Chapecoense joga contra o Independente. Chape, querida. Lá na Arena Condá. Chape, terror. Primeiro jogo foi 0x0, fora de casa, hein? Dá pra classificar. É contra quem, Guilherme? Independente. Casa? Independente. Vale lembrar que a Chapecoense no ano passado foi eliminada apenas pelo River Plate, né? Conseguiu eliminar o Libertad nos pênaltis. Pois é. Foi emocionante, ver. Foi uma campanha emocionante. Não, né? Aquele jogo, o que eu torci pra Chape aquele jogo lá. Faltava um gol, né? Por um gol. Você gosta? Eles acertaram a trave. Acréscimos, é. Eles acertaram a trave. Você gosta de time verde e branco, né? Eu gosto da Chapecoense, cara. Ah, tá. Por causa da Chapecoense. O Palestino é horrível, isso. Eu fiz um jogo na Sul-Americana. Palestino e Real Garcilasso. Meu Deus. Foi de sofrer. É melhor e o jogo Atlético Nacional e Sol de América. Nossa. Foi bom ontem? Pior que foi bom. É, 2x0 Atlético Nacional, sem pressão. Pior, não, foram e dois com expulsos, um a menos, foram né? Foram dois expulsos. Meu Deus. Um do Atlético Nacional, um do Sol de América. Eu acho que foi um pouco violento o jogo. Não, foi bacana o jogo. Sabe quem jogava no Sol de América? Ortigoza. Sou louco por ti, América. Nossa. Olha não, Ortigoza você lembra, né, Vinícius? Grande de Ortigoza. Por que você me falou eu que lembro? Sempre foi você que falou. Não, me lembrou aqui o Ortigoza. Não. Quem que é? É um centroavante. Colhada. Quem, mas ele colhada. Jogou aonde? Jogou na Sociedade Esportiva Palmeiras. Ah, bom jogador, tá, hein? Por onde anda? Isso, é um cabeludo. Em 2009. Por onde anda? Sim. Ele morreu. Meu Deus. Ô Vinícius, olha a brincadeira aqui. Deus brincadeira abençoe. Deus abençoe o Ortigoza. Confesso que eu não sei. Ele jogou no Cruzeiro depois. Desculpa, família. Mas eu não sei onde ele tá. E o Lene? É o Lene? Não, o Lene. Lene é outra lenda. Lene, eu acho que realmente. Desenterrou o Lene. Não, aí vocês já estão indo muito, muito longe. O Lene e sua carreira futebolística é uma. Ó, vocês querem saber onde tá o Ortigoza, o Coalhada, que vocês comentaram? Foi. Ele tá jogando no Cerro Porteño, é camisa 9. Olha, ele vai jogar, né? Ele vai jogar hoje, falando nisso. Nossa, tem jogo que coincidência. Da... É. Ó, o Cerro joga hoje contra o Santa Fé, esse time do Mina também, do Palmeiras, né? E é de Mina, literalmente. O Cerro Porteño perdeu o primeiro jogo. Grande. Eu acho que o Ortigoza não conseguiu fazer muita coisa. Mas o segundo jogo é hoje. Acho que ele tá velho. O que já, importa né? Tentar, gente. Deixa eu ver a idade. Ele tem 34 anos. 29 anos. Pô, então errei, tá? Então errei. Se ele tá velho, eu não sei qual é que é o depende, seu... O Cleiton, né? Xavier tem 32 anos, mas parece que ele tem uns 50, né? E parece que ele tem uns 50 há uns 3 anos já, né? Já faz uns 10 anos já, mais ou menos. Não, o Cleiton Xavier é complicado, né? E, bom, falando da Sul-Americana, o Flamengo... Tá tranquilo a Sul-Americana pro Flamengo, viu? Tá bem tranquilo. Falo, o problema é conciliar, né? Mas o Flamengo tá jogando com time reserva e tá ganhando. Só tem o Atlético Nacional que é bom, embora muitos jogadores foram embora. É o único time que pode atrapalhar esse título do Flamengo pra mim. Na Sul-Americana. Ainda tem aquele rapaz lá no ataque, né? Aquele rapaz, o Borja. Que eliminou o São Paulo, entrou sim, muito bem. Sim, Borja, jogou muito bem ontem. E ajudou muito no título, né, da Libertadores. Ele infernizou o São Paulo, ele fez pouco gol contra o São Paulo. O Flamengo pode enfrentar o São Lourenço na próxima fase. Acho que não tem sorteio, né? Não, ele pega, se eu não me engano, é Coritiba ou Belgrano. É, não. Não, desculpa, confundi. Segunda chave aqui, se for se for pela chave que tem aqui no Globo Esporte, pode complicar a vida do Flamengo. São Lourenço ou Laguaira? Laguaira? Laguaira, eu não sei. Laguaira. Deixa eu ver o país desse time que eu não tenho certeza aqui. Laguaira. Deve ser do Paraguai. Bom, enfim. Tchecoslováquia. E o Flamengo. Venezuela. Flamengo tá jogando. O Flamengo tá jogando com o time reserva, né? Vai jogar de novo hoje com o Sheik, Marcelo Cirino. Mas se jogar time reserva. Esses gênios aí. Gênios da bola. Mas se jogar também. O bonde da Estela. Nossa, o bonde da Estela. Voltando a campo. Mas se o Palmeiras, se o Flamengo... Tá falando muito de Palmeiras, né? Então, é isso, é, João Pedro. Tá. Falamos tanto hein? Do Palmeiras hoje que a gente tá... Mas o Flamengo, se jogar com o time reserva contra o São Lourenço, não sei se vai pra frente não, viu? Tem que focar um pouco mais na Sul-Americana se quiser vencer. É, vamos ver o que vai acontecer aí nos jogos de hoje da Copa do Brasil, da Sul-Americana também... Chegamos ao final de mais um programa, Vinícius está chateado aqui, fez uma careta. Não, cara, 7h10. É, não, Vinícius. Tá triste já, tá, né? Tá triste? Acabou o programa? Não, tô, é. Aqui a gente hoje, tem, então... hoje tem mais ainda. Hoje tem estudo, muito então estudo. Então eu já vou passar para as despedidas. João Pedro Izzo, boa tchau, noite. João. Tchau, João. Boa noite, Guilhermoso. Boa noite, bancada. Boa noite, Flavião. Tchau, João. Até amanhã. Quem que ele... Quem que... Guilhermoso. Guilhermoso não, né? Por como favor. É que lembra da... Sabe o que eu lembrei? Daquela lesão do jogador do Real Madrid. Que lesão? Eu tô por que fora. Lesão? O Casemiro que machucou o... No, o períneo. O perônio. Ai, o ouvinte não aguenta mais ouvir. Vamos nos despedir. Thiago Dali, boa noite, Thiago. Você é o único que não tá dando risada, então é, pode que falar. Eu sou um jornalista mais correto, ouviu, né? Eu gostaria de dar boa noite ao Guilherme, grande apresentador, a minha família. Flávio, muito obrigado pelo apoio de sempre, essas por me apoiar nessa carreira. E um beijo aos meus fãs. Hoje. É isso mesmo, Thiago, boa noite pra você. Eu vou pular o Vinícius, porque ele tá chorando de dar risada aqui. Felipe Kobayashi, boa noite. Boa noite, Guilherminho. Boa noite, ouvinte. Boa noite a todos. Obrigado, Flavião. Até mais. Vinícius, boa noite. Dá um tchau aí, Vinícius. Boa noite. Boa noite, bancada. Boa noite, Guilhermoso. Boa noite, ouvinte. E até mais. É, eu vou me despedindo aqui também depois dessa coisa ridícula que foi esse final. Agradeço aos aqui presentes, a você que nos escutou até o fim. Obrigado, Flavião, na sonoplastia. Saudades, Guilhermoso, se despede. Até a próxima. Oh, essa...